creep. Got the hood since I hit the streets. All I really need to make the mix complete. Quatro, cinco. Episódio da Rádio Game Track. Eu sou André Luiz, olha só, a primeira vez que falo meu nome assim desse jeito. Na verdade, sou o Zabuzeta. Estou aqui com... O Ed, ou Snake. Ed ou Snake, né? Os nomes sendo revelados aqui. Bom, a gente tá fazendo um experimento chamado Rádio Game Track, né? Que eventualmente vai aparecer aqui na programação do nosso podcast. A gente vai fazer uma versão de rádio com propagandas fakes, blocos especiais e pedidos de músicas de ouvintes. Especialmente pra você. Especialmente ouvinte. Pra você. Que está aí todo lado. Vamos para uma cartinha. Não, não vamos, não. A cartinha vai lá no final da rádio, né? Final do bloco, último bloco aí pra gente encerrar. Mas vamos começando aqui. Já que é uma rádio, vamos com as músicas, né? É, hoje vai ter uma playlist muito bacana que a gente vai tocar na sequência, mas antes alguns pedidos, né? Que a gente vai tocar aí pra vocês escutarem. Espero que vocês apreciem a playlist que foi selecionada e os pedidos, né? Bom, vamos começar aqui com pedidos. Pedidos que foram feitos por mim e por Snake, né? É porque a gente tem o direito também de pedir música, né? Não é só porque rádio locutor lá não pode pedir música. Não pode? Sim, sim. Eu vou pedir na sequência aí pra tocar uma música que é sensacional, que tem um baixo foderoso, que é de um jogo que eu nunca relei a mão, mas eu sei que eu conheço bastante da história, porque já escutei muita gente falando, que é do Resident Evil 2, que é a música Ending 2, né? Ending B, na verdade. Que é o final alternativo, acho que quando você fecha com outro personagem, né? Que é uma música muito foderosa. E na sequência vai tocar o que, Snake? E na sequência vai ser a Orbital Cargo Bay Station Wings Ringo. Qual jogo? Tatsunoko vs Capcom. Caraca, cara, esse jogo é muito doido, cara. Ó, eu acho que é um jogo assim que eu queria ter um controle de verdade, né? Porque aquele controle do Wii é foda, né? É difícil jogar com aquilo lá, cara. Aquilo lá, não. É foda quando você joga com o Nunchuck, né? Que você tem que ficar o direcional de um lado e o botão de outro, tá ligado? Em vez de você virar ele como se fosse um controle de videocassete assim de lado. Mas, cara, é muito bacana esse joguinho aí. E essa trilha sonora, cara, dá vontade de assim, tipo, ir numa balada que só toca aquilo ali, cara. Cara, músicas misturou Capcom vs Tatsunoko. Capcom vs alguma coisa, sempre tem música foderosa, like heavy style, né? Like a boss, né, velho? Like a boss, né? Então, por que não pegar a melhor empresa de jogos e videogames e a melhor empresa de animação, né? Japonesa. Não, melhor empresa não, hein, cara. Por favor. Não, eles têm... eu digo melhor assim porque eles têm muito clássico, cara. Então, é verdade. Eles que começaram a construir essa cultura, tá ligado? De heróis, então... Tem muito que a gente não chegou a ver, mas lá, cara, se você parar, tem até estátua, cara, de robô que os caras fizeram, mas enfim. Japão é um povo muito louco, né, cara? Bem louco, então. Bem louco, então vamos lá, tocar as músicas na sequência aí, e depois um pedido de um ouvinte. Bom, vamos lá, fazer o teste aí, espero que vocês gostem e apreciem a música. Hey, it's up to us to take out Umbrella. We'll be right back. Oi, oi, Rádio Game Track. Aqui é o Rubens Cavaleiro e eu quero pedir a música Metal Engrenagem Sólida 3, Cobra Comedor. E aproveitar aí para mandar um abraço aí pro Ed Snake, tá? Que é um viciado na série. E claro também pro nosso comparsa aí de toda essa franquia aí, o Conselheiro. Abraço, fui! Que tensão, com escuridão e silêncio. Metal Engrenagem Sólida 3, Cobra Comedor. Que tensão. Estou procurando e vou derreter dentro de ti. Que medo no meu coração. Mas você é tão supremo. Eu daria minha vida, não por honra, mas por tu. Cobra comedor, em que o tempo não vai ter ninguém mais. Crime é o jeito. Parado no sonho, cobra comedor. Algum dia você vai pela chuva, e algum dia você come um sapo árvore. Essa provação, julgamento pra sobreviver. Pelo dia que veremos nova luz, eu daria minha vida, não por honra, mas por tu. Cobra comedor, em meu tempo, não vai ter ninguém mais. Crime é o jeito que eu vou até tu. Cobra comedor, tô parado num sonho. Cobra comedor. Estou parado num sonho. Cobra comedor. Bom, então vamos para mais músicas, né? É, vamos tocar na sequência We Come Together. Cara, que é foda, né, Snake? A gente adora. Cara, essa música clipe, é muito, né? Boa. Ela não tem, assim, a letra relacionada, cara, mas se vocês pararem pra ver esse clipe, cara, é lindo, é cheio de referência, cara, é muito bom. Sim, os caras mandaram muito bem. Cara, é muito massa porque tem muita referência a Sonic, a Mario, a Street Fighter, a Beat'em Ups, né, clássicos, né? Cara, é muito lindo ver aquele clipe em 8 bits, assim, muito bem construído, cara. Bom, eu também vou tocar aqui na sequência outra música do Street Fighter, Super Street Fighter 4. Né, que é o tema da Sakura. É um tema muito maneiro. É um tema assim que eu volta e meia se ouve um podcast por aí, porque é um tema, cara, sério, é que, aquele espírito assim, tipo, de nossa, tô conseguindo uma parada muito foda. Que é muito, muito maneiro, né? E também vai ter mais um pedido aí de uma ligação que a gente vai receber. Então vamos tocar aí. Hello! Break. Rádio Game Track, e a música que eu queria pedir é uma música em homenagem ao que tá acontecendo nos dias de hoje aqui no Brasil. Eu queria pedir o tema do Blanca do Street Fighter, tanto faz, Street Fighter 2, 4, o que seja. Eu gostaria de pedir isso. E eu queria agradecer essa música, ou aliás, oferecer essa música para todos os manifestantes que estão na rua agora. Vem pra rua. Já engolia. Em casa que era tosco, ainda assim me divertia. Riverhead, Pac-Man, Beast com nostalgia. Agora é bem mais louco, é outra tecnologia. Quero ver no Inning Eleven quem é que me desafia. Hoje sou veterano, pare de 76. Tenho saudade do Atari, mas prefiro Play 3. Tive, sempre quis, Atari com 4 jogos, haha, fiquei feliz. Comendo cogumelos e pulando tartarugas, Nintendinho com Mario, varando várias madrugas. Então essa música, cara, que acaba de tocar, Projeto Manada. Os caras brasileiros aí fizeram um rap muito louco, velho. Cheio de referência, assim, que você começa a decorar a letra e fica na cabeça esse negócio, cara. Quem curte essa música, né, é o Rubens. Tanto que ele pediu no Game Track que a gente fez ao vivo uma vez. Bom, Snake, vamos encerrar esse bloco. Vamos para os intervalos comerciais e a gente já volta com mais novidades aí. Isso aí, daqui a pouco tem mais. Você que está procurando um podcast bacanudo para ouvir e que tenha humor e nubice, ouça o Papo de Noob aqui no Level Mais. Mais informações no post da Rádio Game Track. Papo de Noob, terceira temporada. Com Madruga Jackson, Rodite. Música. pessoal, acabamos de ouvir Kaboom, Hi-Fi Dragons. E agora o nosso bloco de notícias. É, não exatamente notícias, a gente vai abordar tudo que tem aqui na rádio, né? A gente vai pegar uma notícia específica e só discutir aqui durante uns 5 a 10 minutos. Então, na verdade, a gente vai discutir aqui um ponto relevante, né? Pra quem acompanhou nesse mês de junho, a E3, o evento mais importante do Ocidente relacionado aos videogames. Teve conferências de duas empresas, né? Que estão na desenvolvimento de consoles, que é a Sony. Né? Só que uma ficou mais... falou, não vou participar, não vou gastar com telão aqui, vou fazer meu Nintendo Direct pronto, né? Tá bom. Sim, que foi a conferência onde foi apresentado o PS4 de fato, né? Pela Sony, e mais detalhes sobre o Xbox One da Microsoft, né? Isso e aí. Pra quem acompanhou no dia lá, naquela semana lá, muita conclusão da internet, não só nossa, né? Eu concluo junto com eles que a Sony foi lá e deu um tapa na cara da Microsoft com um monte de... Beat Slap, né? Porque quando apresentou mais detalhes sobre o One, né? Sobre o Xbox One, a Microsoft falou, esse videogame você vai poder jogar... Você vai ter que conectar uma vez na internet, você vai ter que pagar a internet pra você jogar online, preço $500, não vai poder jogar usado, né? Eles estão querendo pelo menos mudar essa parte aí. Não, você só não vai poder... não precisa ficar o dia inteiro conectado. Por dia você já pode conectar, pelo menos. Em virtude do que a Sony apresentou na conferência dela, né? Falou, a gente vai permitir jogo usado, vai permitir DRM free, não vai ter trava por região, você vai precisar conectar e um monte de coisa, né? E o que aconteceu? A Microsoft, essa semana, né? Final de semana passado, ela falou o seguinte. Fizeram uma declaração assim, bem feliz, né? Que era o presidente, sei lá, o cara que tava apresentando o Xbox One, né? Perguntaram pra ele, né? Qual que vai ser a solução, assim, pra quem não tem internet, né? Coisa que é meio difícil de acontecer, mas se você vai pro meio do campo, né? Tá chovendo o dia inteiro. Você adora ir pra casa da cabana no meio da montanha lá e vai levar o Xbox, porque o cara talvez odeie montanha e os pais deles adoram, né? Sim. Vou levar meu Xbox One aqui, mas não ia poder jogar lá, porque tinha que conectar uma vez na internet. Lá no meio da floresta vai ter internet, né? A não ser que você tenha conexão direta pelo satélite, né? Nem 3G pega. Mas enfim, daí o que resposta genial que ele deu? Simples, a gente tem uma solução para quem não tem a conexão via internet, chamada Xbox 360. A Microsoft já deu um tiro no pé, já levou um tapa na cara e depois deu um tiro no pé desse, né? Tava desorientado, deu um tiro no pé, né? Você tá ligado o que aconteceu recentemente, né? Que foi? Então, a Microsoft, ela publicou uma nota dizendo assim que agora ela voltou atrás com as decisões dela, né? Ela falou assim, então agora a gente vai poder jogo usar, não vai precisar conectar, então ela voltou atrás. Na verdade, não foi um ganho, só deixou a normalidade como era 360, né? É, só que, tipo, agora é tarde, né, cara? Que nem muita gente falou, até o próprio pessoal, amigo nosso, que comentou, o Rodite, que o cara falou, se arrependeu, só que já acabou o período de exposição, aquilo que ele mostrou pro mundo, né? A maioria do pessoal vai ter com aquilo na mente do que aconteceu na E3. Daí eles falam, não, a gente voltou atrás, vamos fazer direito, vamos fazer igual o PS4 agora. Vamos imitar o que era pra ter sido feito antes. É verdade. Uma metáfora muito filha da puta, mas assim, é como se você tivesse com a sua namorada, né? Ou você tivesse com duas pretendentes, assim, que elas estão te dando muita moral. Aí você fala para outro, nossa, que ela é muito gostosa, né? E você mais ou menos, né? Aí depois fala, não, você é gostosa de verdade. Tipo, cara, é muita pisada na bola, né? Os caras, tipo, cagaram geral mesmo. É doido, cara, mas... Não. É, mas enfim, né? Tipo, no geral, pra quem acompanhou lá, eu não achei a conferência da Microsoft ruim, porque ela apresentou bastante jogos. Ela disse que depois daquela pré-conferência que eles falaram só de TV, falaram a gente vai apresentar vários jogos e preparem-se. Mas ela apresentou muitas outras detalhes, né? Depois, claro, que foram corrigidos hoje, né? Tipo, recentemente. Mas os detalhes lá meio que quebraram a perna, né? Não que a Sony foi 100% bem, né? Ela também camuflou lá, dizendo assim, a gente não precisa estar conectado, mas se você quiser jogar online, você vai ter que conectar. Faz um certo sentido, né? Sim, mas não, é que antes quando quem tem PS3 não precisa pagar pra jogar online. Só pra você ter o serviço da Plus lá, que você tem um monte de vantagem. Mas, pra você jogar online no PlayStation 4, você vai ter que pagar a PSN Plus lá. Tem vantagem lá você receber jogos grátis, mas mesmo assim você vai ter que pagar pra jogar online, né? Bem. Enfim, né? Bom, deixa eu perguntar aqui, aproveitar, muito tempo depois, mas deixa eu perguntar pra você. Quem ganhou a E3? A Nintendo. A Nintendo, você acha? Por quê? A Nintendo, eu acho, porque ela foi superior em não querer se misturar com essa gentalha. De briga de gráficos. Ah, não, mas, cara, ó, apesar dos pesares, né, tipo, a Nintendo tem a política dela lá, que tem esse esquema de, ah, não, vamos fazer um jogo por diversão, não vamos se preocupar tanto com gráfico, né? Fizeram certo, porque o público dela aceita isso e não releva tanto o gráfico, mas a galera que tá jogando PS3 e Xbox, olha, a galera do PC chora, né? Porque o PC já tá, nossa, muito, muito, muito avante, tipo, em questão de tecnologia, né? Gráficos, entre as outras coisas, né? Então tava na hora de mudar um pouco a geração, né? Já, essa geração já tá... Já tá mais avançada, né? Já tá muito avançada, né? Já tá exigindo, né? Já tá exigindo. Mas falando sério, assim, se eu fosse... O único atrativo que tá, que me traria comprar um console... É Metal Gear, sabe? Metal Gear, que vai sair antes pro Xbox do que pro PlayStation 4. Então, se eu tivesse dinheiro, cara, eu quero jogar, seria por conta do maldito Metal Gear. Eu jogaria, eu compraria um console só pra jogar um jogo que vai ser exclusivo, não vai ter pra PC. Não sei como a Ubisoft fez isso com a galera do PC, né? Que é aquele jogo do Tom Clancy, The Division. Pô, cara, aquele jogo... Vai ter pra tablet, mas não tem... Agora, a tecnologia é aplicar a tablet, né? O Smart Glass da Xbox, né? Da Microsoft, pra você jogar ali, fazer uma... Sabe quando você tá com uma pessoa ali que tem um tablet, ô, você quer entrar aí pra dar uma ajuda? Pra você ficar tão fora da brincadeira, né? Enfim. Tipo, deixa eu brincar também, minha vez agora. Não, é bem legal, cara. O jogo lá tá bem maneiro, né? Não, é muito bacana, cara. Ah, na minha opinião, só voltando aqui na minha opinião, eu acho que a Sony, ela ganhou. Ela ganhou porque ela aproveitou, soube escutar a internet, né? E ela... Não que ela... tem os melhores jogos exclusivos, etc. Mas ela soube escutar a internet, soube escutar a clientela, né? Tô dizendo que ela fez 100% certo, né? Porque ela falou, ah, vocês vão jogar online, mas vão ter que pagar, um monte de coisa. Mas vai ter vantagem aí pra caramba. Estão abraçando a galera dos indies aí, tá bem maneiro. Então estão de parabéns. Mas, ó, eu tenho uma teoria com relação a... Porque a conferência da PlayStation 4 foi a última, da né? Da PlayStation 4. A galera fala da PlayStation. É do PlayStation 4, mas é da Sony. PlayStation 4 é a mesma bosta. A Xbox veio com o valor de $499, certo? Correto. A minha ideia, eu acho que eles já tinham na ideia que podia ser o mesmo preço, certo? Uhum. Só que daí eles viram a reação do público, né? Que ficou aquele silêncio, aquele marasmo, tipo, não era bem esse valor que a gente esperava, né? Pois aí é. O que os caras fazem? Eles vão lá e soltam o primeiro valor de $399. Por mais que eles não recebam tanto lucro quanto eles receberiam vendendo por $499, eles vão ganhar por quantidade em vez da quantidade aplicada no valor. Sim. Eles vão vender mais console e vão... E vai vender mais as publishers vão querer fazer mais jogos e automaticamente, tipo, é um investimento a longo prazo, né? É um investimento a longo prazo, exatamente. Sim. E eu acho que é isso, eles olharam assim... Ó, eu tava pensando assim, ó, tudo bem. Porque você vai comprar um PS4, vai ver o PS4 e o controle, né? Uhum. Quando você vai comprar o bundle lá que vem o Xbox One, vai vir o Xbox e o Kinect. Tudo bem que o Kinect, eles vão falando que vai ser obrigatório, né? Você utilizar, mas tudo bem, você vai ganhar um dispositivo a mais pra ser aquele valor de $500, mas... É. Desnecessário, né? É, porque não é sempre que você vai ficar pulando na frente da TV. É. Mas mesmo assim, se não me engano, ele vem com aquela câmera da PlayStation, né? Não vem pro PlayStation Eye, não. No PlayStation Eye não vem? Lá mas... tá incluso, você pode comprar ele separado depois. Mas mesmo assim, ele não é tão caro. Não é tão caro e também não é tão necessário, né, cara? Hoje em dia você vai querer o quê? Ficar com uma câmerazinha filmando ali pra você fazer movimento ou você jogar de fato uma história lá? Sim, sim. A não ser que realmente aquilo lá... A não ser que fosse que nem o do Killzone lá, que tem a arma lá, né? Sim, mas, cara, aquilo lá é, tipo, é legal, mas, cara, você vai jogar, tipo, 2 horas e falar, beleza, chega, né? Vamos jogar sério agora. Vamos chegar a jogar sério, porque, tipo, essa tecnologia já não é mais tanta novidade, assim, cara. Tipo, tem muita tecnologia mais recente no mercado aí, tipo, que você já não fala. Na verdade, eu acho que é até uma boa ideia, só que não é tão bem aproveitada. Não é tão bem aproveitada. A galera não sabe desenvolver pra isso. Mas enfim, o chefe já tá falando aqui no ponto, né? É, já tá no ponto. Vamos passar pro comercial? Vamos passar pro comercial aí? Já devanhamos, já saímos até do assunto. O nosso canal no YouTube está cheio de novidades. Confiram em youtube.com/levelmais. Bom, vamos entrando aqui em mais um bloco da Rádio Game Track. Dessa vez, com um convidado especial. Estamos aqui com o Gabriel. Olá, Gabriel, tudo bem? Olá, Zabuza, tudo bem? Como vai? Só o Zabuza. eu que me lasque. Não, mas o viado vem até o nosso programa e não me cumprimenta. Opa! Foi mal, cara. Bom, esse bloco em especial a gente vai falar do que a gente ou jogou, um jogo só que a gente jogou, ou que está jogando recentemente, né? Como o nosso convidado é especial, ele vai falar primeiramente de qual jogo que ele tem jogado recente, né? Eu tô jogando o melhor jogo da geração, só isso, cara. Não, Dark Souls é o melhor jogo da geração, com toda certeza absoluta. Certeza, sério. Você joga Dark Piores Souls... Piores gráficos e melhor jogabilidade. Não, Dark Souls é uma obra de arte, não tem o que reclamar, assim. É um jogo de macho, pra começar, ele peneira, né, cara? Porque, assim, se você é noob, você não vai conseguir jogar. Então o Rod não vai chegar nem perto do jogo, se puder, assim, tá? É, o Rod é uma longa história, né? O que te cativa jogar tanto Dark Souls, cara? A curva de aprendizagem, cara. As horas de jogo jogadas são recompensadas, assim, realmente, assim. Você realmente fica melhor no jogo, você aprende a fazer as coisas. Tipo, você luta com um boss que você achava que não ia conseguir derrotar nunca, mas você derrota de maneira fácil, depois de morrer umas 40 vezes, assim. Eu já, até conversando recentemente, a jogabilidade vai dar uma melhorada, porque em breve vai lançar o Dark Souls 2, né? Que eles prometeram corrigir algumas coisas da parte da jogabilidade, seja sistema de parry, de combate, defesa, etc. Mas, ainda assim, eu gostei muito mais de Dark Souls que do próprio Skyrim, né? Depois você joga Dark Souls, não dá. Não, é que eu tentei jogar, joguei durante umas 4 horas Skyrim, mas eu não gosto do sistema de combate dele, parece que não tem peso, parece que você não acerta o cara, fica tudo... Sabe quando você fica fazendo manobra no ar? Então... Sim. Pois é, então, antes de eu jogar o Dark Souls, eu era, tipo, fã eterno do Morrowind ainda, que é o Elder Scrolls 3. Sim. Mas depois Dark Souls eu abandonei Morrowind, abandonei tudo que é de Elder Scrolls, porque, cara, Dark Souls é o melhor jogo de temática medieval. Com certeza, com certeza. O combate é lindo, o mundo é gigante, pessoal. O jogo é muito grande, assim, todos os bosses são bacanas, assim, no... Tem, tipo, uns boss muito nojentos, mas tem uns boss muito fodas, assim, tipo... A imensidão do jogo, assim, é absurda. Dá pra comparar, assim, bem fácil, assim, a tão épico quanto é, assim, se você jogou Shadow of Colossus no PlayStation 2 e você sentiu aquilo que era, assim, enfrentar um colosso, sabe? Mil vezes pior. Não, uma coisa que eu tava reparando, que a arte do jogo lembra muito Shadow of Colossus. Tipo, lembra muito. O sistema de cores dele, assim, tipo, as construções. É que o Snake não gostou porque o Snake é racista, né? Quando sair o White Souls, ele vai jogar, com toda certeza. Que isso, rapaz. Eu só não instalei ainda, por isso que eu não joguei. Mas, vale a pena jogar, assim, eu super recomendo, assim. Sério, jogue. Se você... É que assim, ó, o Zabdo ele vai jogar ainda, ele vai descobrir que é o melhor jogo que ele jogou na vida. Eu joguei já bastante tempo, joguei mais de 4 horas. Se você jogou, é assim, ó, se você jogou Zelda, o Castlevania novo, o próprio Skyrim, cara, é como se fosse uma versão amadurecida de todos esses jogos, assim, melhorada, assim, com toda certeza, assim, é absurdo, assim, eu acho que esse jogo ainda, por mais que tenha recebido bastante atenção, acho que foi pouco ainda comparado, assim, sabe? É porque Skyrim, não é um jogo tão, entre aspas, casual, porque por isso que a galera acaba... É um jogo mais pro jogador mesmo, assim, verdade, não tô querendo falar que eu sou jogador de... Não, mas é mais pro público hardcore, né? Pra quem né? tem tempo, né? Não, com certeza é voltado mais pro público hardcore, não é um jogo que você vai falar assim, você vai passar, emprestar pro teu vizinho jogar, tá ligado? Ou pro Roddit. Sim, não vai. Tá de Dodge. É, não me chama pro podcast dele, então a gente vai trollar ele. Vamos trollar ele. Bom, então é isso, né? Jogando Dark Souls. E vocês, né, que tem jogado o que recentemente? Ou Zero? Cara, eu tenho jogado um joguinho de ficção científica feita pela Sci-Fi Channel Games, junto com a THQ, que é o Red Faction, a Margedon, cara, eu lembro que quando falaram pra mim desse jogo, falaram que ele tem um sistema, assim, de construção bem louco. É, ele é assim, na realidade, você tem uma pulseira, né, um bracelete, que é teu computador pessoal. E ele consegue reconstruir aquilo que foi destruído. Por exemplo, se alguma coisa quebrou, você consegue reconstruir a partir daquilo lá. Ele só coloca, na verdade, na posição original que aquela peça já estava. Mais tipo, conveniente, hein? Cara, é bem conveniente, assim, sabe? Você é um ex-soldado, né, da Red Faction. Pra variar, né, como qualquer jogo de FPS não, é ser um ex-soldado, você não é mais soldado. Aí você vai trabalhar, assim, por fora, assim, como minerador, assim, acho que alguma coisa assim, não entendi direito qual que foi a profissão que ele seguiu depois que ele saiu da Red Faction. Daí começa a ter umas treta, porque começa a surgir uns monstros, uns bichos, né, da terra e tá começando a... Eu sempre pensei... Eu sempre pensei que, tipo, pelo fato de Red... É, não é comunista, não é, não é, cara. Não é Marte, não? É, tem, é em Marte, né? Sim. Eu achei que era bem comunismo, sinceramente. Não, não, não. Não é, não é isso aí, não. Não, não. Tá confundindo com... Red Alert. É, Red Alert, isso aí. Do Command & Conquer. Mas, cara, eu gostei pra caramba desse jogo, assim. O pouco que tem demonstrado, ele tem, acho que, a arma melee mais foda do mundo, que é a Maus. Como que é essa arma aí? É só um martelo, cara, que arrebenta tudo. É o martelo usado no Super Smash Bros, né? É, exatamente, cara. Só que, tipo, versão do capeta. Versão do capeta. Porque é um hit kill? É, quando você upa o melee attack, é um hit kill, cara. Nossa, dependendo do monstro, caralho, tá ligado? Caralho, hein? Você, é... O monstro chega, você gasta, assim, 15 balas. Com aquele martelo, cara, um hit kill já era, velho. Mas é muito legal, assim, é muito legal a temática do jogo, a ficção científica. Ele, assim, como jogo, como se desenvolve a história, não fica tão legal. Mas no filme, cara, é genial. Eu, pelo fato de você ter essa pulseira que constrói tudo e realoca tudo, tipo, não dá um fator, entre aspas, de Tower Defense? Parece um pouco assim, não sei por quê. Não, ele... A ideia é você reconstruir aquilo que foi destruído no cenário pra você... Pra você... Mas isso faz parte se, da missão? Se proteger... Oi? Mas faz parte da missão? Você constrói e acaba a missão, assim, por exemplo? Não, por exemplo, tem um painel de controle que tá destruído. Você vai lá, você remonta, aí a tua passagem tá bloqueada. Você remonta, você ativa o painel e vaza embora. Ah, tá. Entendeu? Seria, tipo, meio que... Ou então tem uma mas passagem... Mas não chega a ser puzzle, não chega a ser puzzle, é só... Não chega a ser puzzle. Ou então tem uma passagem que tá obstruída. Você vai lá, você reconstrói a ponte, você reconstrói a escadaria e beleza. E é legal, assim, que a maioria maior parte do cenário consegue ser destruído. E ele tem uma variedade de armas, assim, genial, cara. É muito bom, assim, os equipamentos que tem, que ele te oferece. E é uma dificuldade, assim, mediana, tá? Não é um jogo, assim, que você... É impossível de se jogar, não é um jogo tão fácil, mas é um jogo que entretém. Eu gostei bastante, cara. Eu vendo imagem desse aqui, ele parece muito lembrar um pouco Gears of War, que no caso First Person, e um pouco Half-Life, assim, parece meio que uma mistura dos dois. Parece ele tem essa parte, assim, de Gears of War, porque ele é em terceira pessoa, na verdade, ele não chega nem a ser um FPS. Ah, é terceiro? Eu achei que ele era em first. Ah, interessante. Não, é em terceira pessoa. Ah, e é legal que essa tua pulseira, você tem um negócio que é um impacto. E ele solta uma shockwave, assim, tá ligado? Que arremessa o inimigo. Os inimigos, aproveitando falar dos inimigos, é só criaturas ou tem... Tem aliens e tem uma facção que tá invocando esses aliens. É a Blue Faction, isso? É, não é Team Fortress, pô. Ah, não. É o capitalismo, né? É, sacanagem. Ó, eu vou aproveitar aqui pra encerrar esse bloco, né? Falar de um jogo que eu comprei em pré-venda. Fiquei muito na expectativa desde a E3 do ano passado, que falaram dele, que é o Remember Me. Lembra Deu. Remember Me, que não é aquele filme desgraçado do Purpurino, Vampiro Purpurina, tá? Porque esses dias eu fui procurar ele e eu falei, ué, mas não tem nada a ver com esse filme. Mas enfim, publicado pela Capcom e desenvolvido por um estúdio chamado Dontnod, que é um estúdio francês, tanto que a temática é passada, a história é passada em Paris, no futuro, né? Cara, é um jogo que ele meio que tem, tipo, jogabilidade de plataforma, exploração e melee combate, né? Ele não chega a ser hack and slash, mas é um combate que lembra um pouco o Batman, assim. Ele não tem um combate tão bom quanto o do Batman, que o combate do Batman é foda, né? Porque, assim, tipo, você tem counter, tem tudo, né? Mas o jogo é muito interessante porque ele não é um jogo tão aberto, é um jogo bem linear. Você entra num cenário, derrota os inimigos e avança, né? Avança pro único ponto. Você não tem como, tipo, seguir um caminho diferente, né? É um jogo no trilho, assim, mas é bem maneiro porque eu gostei da temática de... você mexer com as memórias, né? Tem que lembrar dos outros, né? tem que lembrar dos outros, mas enfim. É puzzle, né? É um jogo da memória. Tem bastante puzzle, assim. Zé da graça. Falando do sistema de combate melee, né? Porque você vai enfrentando inimigos. O melee é foda, assim, porque, tipo, você vai montando o seu, seus combos, né? Você começa com um combo de três hits, né? Depois você pode fazer um novo combo, 5 hits, depois 6, depois 7, né? É interessante que conforme você vai evoluindo, ganhando experiência, os golpes eles vão ganhando diferenças de impacto. Né? Tem um golpe que vai. Você pode deixar chute e soco, né? Que é bem simples, é chute e soco, mas você pode deixar um chute que dá ou regenera sua vida para fazer um combo que vai diminuir o cooldown de umas habilidades que você vai abrindo ao longo do caminho lá, né? Que são 5 habilidades que você abre até o final do jogo. Essas habilidades são muito, muito importantes porque você derrota uma horda de inimigo mais rápido, então você faz um sistema de combo em cima de um inimigo para você reduzir o cooldown. Então tem um combo que você pode customizar só pra reduzir o cooldown. Então você tem que saber certinho qual que é a ordem de botão que você tem que apertar pra você desenvolver cada tipo de combo. E isso é maneiro porque, tipo, ah, beleza, agora eu preciso recuperar a vida porque minha vida tá baixa. Então você vai lá, combo em cima do cara, de tal maneira. Peca um pouco na parte de combate, porque o combate em si, quando o cara vai te atacar, você pode desviar, mas você não dá continuidade no combo, né? Então tem esses poréns, assim. É bom, assim, que dependendo do tipo de combo, você pode fazer um combo pra acertar mais em área, ou pode fazer um combo nesse sentido. Daí não te dá tanta liberdade, assim, não. Porque que nem do próprio, que nem você falou do Batman, ele fica mais fluido, porque independente de que você tá acertando, não, você continua o combo de onde você parou. Não quer dizer que você não vai deixar de combar, mas os hits, a finalidade do combo, por exemplo, o combo lá tem a finalidade, por exemplo, é que não é só bater na galera, você tem uma finalidade no combo. O combo, ou pra recuperar vida, ou pra dar cooldown, ou pra dar muito mais dano. Outra coisa que achei bem interessante foi uma mecânica lá que eles introduziram, que é o remix de memória, porque você... Faz DJ na cabeça da pessoa. Você faz DJ, assim, tipo, você, tipo, por exemplo, você tem que fazer com que a pessoa ache que ela matou outra pessoa, pra ela ficar sentindo culpada dela se matar, mas na verdade não aconteceu nada disso. Então, é bem maneiro, tem bastante, tipo, boss legal. Eu achei bem interessante o visual, a trilha sonora ela não é tão foda assim, mas tipo, o sistema de combate fica muito interessante, né? Esse é o jogo que eu fechei recentemente, acho que eu fechei em 9 horas, 3 dias depois do lançamento, porque eu tava muito no hype. O Gabriel falou: ué, mas tá muito hype esse jogo, como assim? Eu achei estranho, que normalmente ele não curte esse tipo de jogo, mas... Não, eu curti, praticamente acho que foi o primeiro jogo que Hacklash que eu fechei de fato, né? Sim, agora vai ter que esperar o Forgive Me, né, que vai ser o segundo lá pra... Forgive Me, depois vem o Forgive Metallica lança um jogo especial deles, mas enfim. Bom, meu Deus. Então a gente fica com o bloco aqui. Então, agradecendo ao nosso convidado especial, Snake. Aproveita e faça os agradecimentos aí do nosso convidado. Gabriel, obrigado. Tchau. Vamos para o próximo bloco. Gabriel, vamos aproveitar de eu chupetão aqui. Puxa um próximo bloco com uma música aí, cara. Diogo, é claro. Eu vou querer The Thrilly Theme Mega Man 2. vamos aqui para o último bloco aqui da Rádio Game Track. Na sessão de cartinhas, cartinhas muito bonitinhas. Na verdade são e-mails e comentários, né? É, dos ouvintes queridos aí que sempre estão nos acompanhando, né? E lembrando que a novidade do Game Track é que nosso podcast agora é semanal. E a partir de semana que vem já tem novidade no Versus, né? O Versus vai ter coisas maneiras e não vai ser o pessoal da equipe. Olha. Fica esperto que você vai participar dos comentários e vai poder ganhar joguinhos. Olha só que maneiro. Viu? Eu falei, eu já tinha avisado disso. É. Mas enfim, se você quiser mandar um e-mail para o nosso Game Track, ou seja, rádio, programa Versus, ou o podcast em si, né? Você pode enviar para... gametrack@levelmais.com .com, simples assim. Siga também o Level Mais no Twitter, @levelmais, e também a nossa fanpage no Facebook, no facebook.com/levelmais. Level Mais, e tem o Social Club lá, né? Social Club, tá aí também o link para você acessar o nosso grupo oficial no Facebook para participar das discussões. Lá o pessoal pergunta, vocês falam de notícias, mas a gente tá sempre colocando notícia lá, então participe. Você tem Facebook? Obviamente você tem Facebook. Só uma droga que não tinha, eu tive que fazer pra ele, mas enfim. Você tem Facebook aí. Entre lá no nosso grupo oficial do Level Mais, no Steam. No Steam também, né? Aproveitando. Mas também no Facebook lá, a gente discute um monte de coisa, faz piadinhas, tem um monte de posts bacana lá, né? Muito bacanudo, muito bonito. E vamos para o primeiro comentário, e-mail. O primeiro e-mail aqui. Na verdade, o primeiro e-mail já combando com o comentário dessa mesma pessoa, né? Na verdade, a gente tinha comentado no último podcast, a gente gravou sobre aquele joguinho que tem viciado a gente bastante, né, Snake? Só um pouco de o Elson... o Alsonauts. Sim, aproveitando essas piadas, né, o Rodit não sabia falar Alsonauts, ele falava Wilsonauts, que na verdade é o nome do ENIAC, né, Wilson. E a gente até falou, putz, vai ser massa o Marcos Mello correr a fazer o desenho do Wilsonauts, né? Tanto que ele mandou e-mail com a ilustração, vai estar o link abaixo pra você conferir. Tá muito massa o Clank, o Clank Wilson ali, né? O Clank ENIAC. Cara, é muito massa que tem, tipo, na ombreira dele tem um L+ ali. Muito bom. Ficou muito bom, cara. Ficou genial. Ele sempre surpreende a gente, né, cara? E ele complementou aqui nos comentários, dizendo assim, né? Tipo, como ele não sabe, manja tanto do jogo, né? Ele falou que tava até previsto a gente falar sobre isso, porque todo mundo tava jogando, né? Imagina. Ele disse assim, tem algumas sugestões de temas, indie game music, em breve a gente vai ter isso aí sim, músicas de mapas, melhores temas de menu, músicas boas de jogos underground, além de ampliar para os game tracks pares, que são aqueles que tem temas mais malucos, são aqueles mais usados nos GT Versus, né? Só lembrando que agora o GT Versus não vai ser no número par, como a gente tá fazendo nessa versão rádio número 70, o 71 vai ser Versus, né? Então o 72 vai ser normal, o 73 vai ser Versus, e o de compositor vai ser no 76, tá? Vou mudar um pouquinho só por conta desse campeonato que a gente vai fazer em breve aí, né, Snake? É isso aí. Sim. Então, obrigado aí pela sugestão. Uma coisa que eu tava pensando, só voltando um pouquinho com relação ao podcast de Alsonauts, a gente comentou do Derp, né? Que o Derp tem a Suzy, né? Sim, tem a Switch lá, que é aquela máquina lá que... É como a secretária eletrônica, mano. Exatamente. Seria, então, a Bia, que tá ajudando o Rod e a Suzy... E o Rod de ser o Derp? O Rod é o Derp, né? Porque ele é muito burro. Que merda, hein? Deixa ele escutar isso não, cara. Vai dar morte. O Flying Kirby. Flying Kirby, né? Não o Kirk do... Star Trek. Ele disse assim... Eu tinha um respeito eterno pela Bia até o momento que ela disse que não conhecia Capitão Comando. Isso é triste, velho. Cara, sério. Sério, aí ela disse assim, pô, pelo menos não ouço boy band coreana, né? Não, band coreana é legal, cara, tem umas coisas maneiras. Tem muita coisa merda, mas tem muita coisa maneira aí. Tem muita coisa bizarra, né? Sim, tem bizarra pra caramba. Cara, asiáticos já são bizarros, né? São. Mas, enfim, conviva. Pois é. A gente tinha até comentado, não vou linkar aqui, mas se você quiser ver lá nos comentários do último podcast, a gente tinha comentado bem no comecinho do cast, fiz até uma introdução dele, da Bia falando do hentai, né? Ai, não, pelo amor de Deus. Aí o Adro colocou um link lá que vai te dar muita ojeriza, né, podemos assim. Ai, meu Deus. Aproveitando, a gente tá falando de Alsonauts ainda, né? Confira as últimas edições aí do Incrível Nautas. Também em breve a gente vai ter novidades aqui no canal do Level Mais, no YouTube, né? Aproveite pra assinar lá pra saber mais novidades. Então a gente tá com ideias bacanas, né? Em breve o Jogatina Plus vai ter mudanças. Mudanças pra melhor, assim esperam, né? Então, assine também o canal do Level Mais, que vai estar linkado aí abaixo, né? É isso aí. Bom, e Nick, mais algum recadinho aí pra galera? Acho que por enquanto é já só, né? Por hoje é só, vamos encerrar aqui também o programa da Rádio Game Track, né? Espero que vocês tenham gostado desse formato meio maluco, meio gravado de às pressas, né? A gente teve complicações, então por motivos de força maior, infelizmente, né? Eu não pude gravar os blocos que eu tinha planejado com outras pessoas, então pra gente deixar o podcast na periodicidade dele que eu tinha programado, né? Então a gente tem que gravar de última hora aí. Eu peço desculpas, né? Pela qualidade, se caso ela vier a ser menor que esperada, né? Mas a gente tá aí pra, pra fazer o melhor possível, né? Tá perdoado, mas vamos encerrar por hoje. Vamos encerrar por hoje, um beijo e até a próxima edição, né? Tchau!